Para papi papa baya papa papi papa baya papi cascada da gumbim papi papa rarum para papi papa baya papa papa baya papi cascada da gumbim papi papa bem e vai saúde boa não foi à toa que você mudou daqui pra melhorar. Mas pode entrar, a casa é sua. E não repare a casa humilde que você trocou por um solar. Pode sentar, fica à vontade. Te deu saudade de um amor que infelizmente já não há. Pode falar, pode sofrer, pode chorar, porque agora você não me ganha. Eu conheço essa mãe e não vou me curvar mais. Pode tentar, pode me olhar, pode odiar, pode até sair batendo a porta que já é morta do lado de cá. Para um para bam pim bam pam banha bam pam bam pim bam pam banha pam pam para darum bim bam pim bam pororo para bam pim bam pam banha bam pam bam pam bam pam banha bam pim cada darum bim bam pam bam pam vai. Saúde boa, não foi à toa que você mudou daqui pra melhorar, mas pode entrar, a casa é sua. E não repare a casa humilde que você trocou por um solar. Pode sentar, fica à vontade. Te deu saudade de um amor que infelizmente já não há. Pode falar, pode sofrer, pode chorar, porque agora você não me ganha. Conheço essa mãe e não vou me curvar. Mas pode tentar, pode me olhar, pode odiar, pode até sair batendo a porta que já é morta do lado de cá. Param, param, bam, pim, bam, pam, banha, bam, pam, bam, bam, banha, bam, pam, pararam, bim, bam, pim, bam, pararam, param, bam, pim, bam, pam, banha, bam, pam, bam, pam, bam, pam, banha, bam, pam, eu nasci no Mé, no subúrbio da Central, lá no Rio de Janeiro. Meu pai era o velho João Nogueira, violonista da pesada. E minha mãe é a mulher valente, Dona Neuza Caminha Nogueira. Olha, o João Nogueira, ele era músico, mas na época dele, meu pai morreu muito tempo, né? Meu pai morreu, tinha 10 anos. Então, na época que ele era músico, o músico morria de fome, né? Hoje não morre não, né? Mas o músico é uma pessoa, eu acho que uma pessoa assim que não é... Eles não, eu acho que o pessoal não dá o valor que um músico realmente tem, né? O cara que estuda e tal... Então, meu pai, além de músico, era funcionário público, Ministério da Fazenda. Ele tocou no regional do Rogério Guimarães, programa do Cazé, que eu não tive oportunidade de ouvir, mas que era um programa famoso naquela época, né? Ele acompanhava lá. Minha mãe se chama Neuza. Neuza Caminha Nogueira. Era... Gostava de cantar também, mas cantava mais assim em casa, né? O velho não levava ela pra cantar fora, não. Mas cantava bem, cantava bonito. E até hoje, meu pai morreu, tinha 10 anos, mas felizmente, até hoje eu tenho a minha velhinha lá. Eu lembro de uma música que ela cantava muito bonita. É Cigana. Olha, é um erro muito grave isso, mas eu não recordo o autor. Você recorda, Jorge? O autor de... A música é muito bonita. Me desculpe o autor, se ainda vivo estiver. Mas eu esqueci, é um furo, né? Esqueci o nome do autor, é um caso sério. Mas é uma música muito antiga, né? Cigana.